vizinho, mercadinho tem de tudo. Pare um pouco pra pensar aonde que tu quer chegar. Porque não tá dando pra mim, pra mim fica só ruim. Eu tenho e fica correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra, se não vai me dar uma outra. Sofrendo, não sou louco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tá bom, som. Para um pouco pra pensar aonde que tu quer chegar? Porque não tá dando pra mim? Pra mim só fica só ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra, se não vai me dar uma outra. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra, se não vai me dar. Sofrendo, não sou louco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lendo o som, falando de amor. Jonas Lopes, Produções e Eventos, a marca do sucesso. Leandro Produções, Salvador, Bahia.